eu te conheci num bloco de rua, dançando como um Pierrot. Sempre fui um arlequim sozinho, sem dono, mas a Colombina te abraçou. É carnaval. Sem rumo, como um Pierrot. Sempre fui um arlequim sozinho, sem dono, mas a Colombina te beijou. É carnaval. Vazio, o suicídio de um Pierrot. Sempre fui um arlequim sozinho, sem dor. Mas a Colombina te abraçou e te beijou.